Estou autorizado, Lima Charlie Bravo, pista no 7. Aqui, prosseguir teu pátio 5, uma boa noite. Lima Juliette Quebec, solo 5-1. Qual é o estacionamento? Liberando a direita, então, direto para o Pátio 3, vai cruzar Alfa, ingressar na interseção Quilo, direto Pátio 3, atente ao sinalizador Lima Juliette Quilo, confirmado Lima Juliette Quebec. Objeto 5796, complete aproximação, chame torre 118 de Salmeia. 118 de Salmeia, obrigado, trabalho de testamento. Controle, boa noite, 35436, sem informação alfa. 35436, acione identificação, chegada da mar e desça para nível de voo 060, redução para 2509. Chegada da mar e desça para quanto? Nível de voo 060, 35436. 060, 5436. Reduz para Salvador, web 5837, autorizado pelo 140, centro da informação, Alfa. Objeto 5837, acione identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Na Bonf 4014, identificou 5837. 7 no 6. Salvador ou 3600? Então, 3660, 2600, autorizado pela de Duna, desça para 2000 pés, ajuste na 0-4. Aqui na Flor de Duna, 2014, 3600. No meio, solo 56, libere pista direita, Alfa, Kilo, Parte 3, fica atento ao sinalizador, 57 no meio. Pela direita, Alfa, Kilo, Parte 3, atento ao sinalizador, 57 no meio. Autoriza direto, Dona, 5436. Negativo, ciclo 35436, desce para nível de voo 050, redução para 2209, número 3 na aproximação. 050, reduz para 2209, 5436. Autorizado ILS, 3600. Autorizado ILS, XR, pista 90, reporte estabilizado, está 3600. 60, vai informar. Mike X-Ray, India. Mike X-Ray, India, pedi autorização de reboque do gate número 8 para o pátio 3. Do 8 pro parte 3. Gente, você vai aguardar um pouco, ok? Vai aguardar aí que tem aeronave que vai pousar, vai pro 9. Aguarde para o reboque. O Mike X-Ray India. Ok, gente, estou no aguardo. Tipo 5436, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para 090, limite ao custo do localizador. 090, limite ao custo do lote 5436. Jet 5837, desça para 2000 pés, ajuste na 014. 2014, 5837. Tipo 5436, desça para 3000 pés, ajuste 1 na 014. 3000-945436. Redução para 1909. 1909-5436. Complante aproximação, chame torre 1118-6. 18-6, uma boa noite, obrigado. O objeto 5837, autorizado em LS, XAI, pistão 90, reporte estabilizado. Autorizado em LS, pistão 90, reportaram estabilizado 5837. Boa noite, continue aproximação no zero, informe checado, vento 120 com 10 nós, 3600. 00 já está baixado, travado, passa, vai passar a externa agora, uma milha de terra. Livre pouso, pistão 0, então 3600. 00. Triple 5436 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 055. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, reposta estabilizada. 055-1-0-1-4, para dar estabilizado 5436. Jet 5837, redução para 1970 nós. 170, redução 5837. Objeto 5837, completo de aproximação, chame torre 1918-6. 1918-6, bom dia, obrigado. Estabilizou, tripe. 5436, controle ciente, aguarda transferência da torre. 37, boa noite, avistado, continue na aproximação no zero, vento de 120 com 10 nós, informarei pista livre, 5837. Aguardaremos, 5837. Solo 05, libere pista direita, tem táxi autorizado, Alfa Juliette até o portão 9, né, me escuta, então 3600. Alfa Juliette até o 09, na sua escuta, liberando direita, 3600. 837 da Webjet tem pouso livre, 1-0-120 com 10 nós. Livre, pouso 1-0-537-120 com 10, 614. Correto. Ciclo 436, complete aproximação, chame torre 118, décimo mesmo. 18-6-5-4-6. Torre, boa noite, 5436. 5436, boa, continue aproximação, número 2 para pouso, 120 com 10 nós, informarei pista livre, 5436. 736. Boa, eu vou 020, passa 190 para 150, tem que ser informação. Gol 920, acena a identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Mari para 050, 050. Sobe 5837, solo 09, libera a direita, táxi Alfa, Kilo Pat 3, fica atento ao sinalizador 5837. Alfa, Kilo Pat 3, só escuta? Afirmativa, até lá. Até lá. Trip 5436, cheque o trem pouso livre, no 0130 com 10 nós. Baixa travou 5436. Center. 5436, Solos 12, libere pista direita, tem táxi Alfa Juliette para remoto do Pátio 1, na minha escuta, até lá, 5436. Livre táxi à direita, até remoto do Pátio 1, na sua escuta, 5436. Correto. Ranger, solo. Nossa, amiga, mas tem ainda na escuta. Qual é a sua posição de parada lá no Pátio 3? Gate número 9 do Pátio 3. Ok, 7. Daqui a 2 minutos você vai ser autorizado a iniciar. Quem tem uma aeronave aí que vai ingressar, vai estacionar na remota, após a passagem dela, eu vou liberar seu reboque. Ok, gente, obrigado. Mike X-Ray India, autorizado reboque para o Pátio 3. Mike X-Ray India. Ok, thank you, good reboque. Pode iniciar lá. Solo 020, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4. Desce para 2000 pés, 1-0-1-4. Controle de Salvador, o voo 1643, da sexta Alfa, cruza o nível 220 para 160. Voo 1643, acione identificação, desça para 4.000 pés, chegada Bonf, ajuste na 014. Desacendo para 4.000 pés, chegada Bonf, ajuste no 014 para o voo 1643. Autorizado ILS X-Ray Pistão na 0, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray da Pistão 2010, reporte estabilizado.